Quadro 582, me autoriza. Torre Salvador, TAM 3179, ponto de espera da 10, pronto. 3179, manter a ponto de espera. Vai manter 3179. Estabilizou o 3663. Tá, 3663, reduza a velocidade para aproximação, chame torre 1895. 1895, 3663. Torre Salvador, bom dia, o TAM 3663 estabilizado, ILS X-Ray, baixado travado. 3663, continua a aproximação, agora fiscaliza. Aguardando livre, 3663. Até a Gol e está chamando para ingresso. Direita 1219. Direita 1219, 3304. Paulo Salvador, bom dia, tá 3304, de Broa Cista na Cisco. 3304, bom dia, Alfa Juliette pro 04. Alfa Juliette para o 04, 3304. 663, livre pouso 050 graus 62. Com livre pouso 3663. Aliar e mantendo zero. Aliar e mantendo 379. 3 aos 16, direita 219. 219, direita 3663. Solo, bom dia, lembrando. 3663, consegue ver Alfa Juliette pro 8? Alfa Juliette, pra qual gate, por favor? 3663, Alfa Juliette, tá um pouco de barulho aí, não consegui escutar. Gate 8. Positivo, gate 8, 3663. Level Inverso, reporte aliado e pronto, Mike Tergo. Número 79, decolagem autorizado, 030 graus, meia dúzia. Autorizado, decolagem, 5826, após ETAP, desça para 2.000 pés, ajuste 1012, autorizada final ILS X-Way, reporte estabilizado. Após ETAP, desça para 2.000 pés, ajustado 1012, reporte estabilizado, 5826. Resumo 79 aos 18, controle 1208, boa viagem. Graças, controle 1208. Controle Salvador da 3179, da Euleda. Esquerda, autorizado para o cruzamento do campo. Autorizado o cruzamento, Max Zergo. Estou contando o radar, 3179. Autoriza o Tael para o TAN 3179? TAN 3179, autorizado direto da Tael. Graças. Controle 128, o Max Zergo. Receita pelo Max Zergo. Gol 1605, acione identificação, autorizando chega da Ponce, desça para o nível de voo 080. Papa Romeo Max Serra Golf, mantendo condições visuais, ao nome e o pés no corredor forte. Confirma pro ideal para o destino? Ah, presente pro, 060. Lá via, via Golf 677, mas quando possível eu manter ainda o nome e o pés. Vou levar uma formaçãozinha aqui após coordenação aí, acende o 075. Cliente Max Serra Golf. Web 5826, informa um helicóptero próximo à duna, fazendo sobrevoo a 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Entendeu, 5826. aguardado, aqui 5826. Web 5826, complete a final, chame torre 11895. 895, 5826. Salvador, um bom dia, Web 5826, vai passar o estreno baixado e travado. Voo 1605, reautorizado, desça para 4000 pés, ajuste 10012. Guarda pista livre, só um instante. Guarda pista livre, 5826. 5826, livre pouso, 050 Ural 79. Livre pouso, 5826. Bom dia, 35345. Informação, Mike. Aleração do 380 para a Vitória, por gentileza. Pronto, foi cópia, 5345. Afirmo. Prezado, Vitória. Via Pesulu 44, nível 380. Decolagem da 10 com curva direita. Perfil de saída da El, Leda, Eudes. Acionando o transponder 5546. E controle APR em 120, desse ao 8. Autorizado, Vitória 380, via Aeropresulo 44, decola da 10, direita após da El, Leda El, 5546 e o controle 208, para o Pasto 3, 5357. É corretinho, pronto, pushback e acionamento, trip 5345. Chama na próxima. Gente, só livre a sessão 055, o Mike Serra Golf, quando possível, o estimado de ingresso na terminal Aracaju e o pouso na localidade de Serra November, Mike Lima. O estimado para Conde está presente 2103 e na localidade aguarde. Confirmando o estimado em Aracaju 1103, confere? Correção, 1048, estimado em Dendo, o Correção Conde, e o estimado de pouso, o 1202. Gente, copiado os estimados. Então. Livre ascensão 055, depois confirmar o controle, se manter o 055 ou subida para o 075. É, que se nivelava, reportar. Zero 5826, no solo agora aos 27 no 219. Solo, uma boa, Web 5826, lembrou? Lembra 5826, em frente de LED para o portão 02. Frente na LED. Fora do solo, Guardião 06. Gente, Guardião 06, prossegue litoral sul, controle no 20, decimal 8, decolou os 28. 120, decimal 8, Guardião 06. Controle Salvador, Guardião 06. Guardião 06, controle, prossiga. Decolou de Salvador para Ondina, está no corredor Axé, mantendo QSPS. Sente, Guardião 06, litoral, reposta visual para pouso, apenas atento ao tráfego do Mike Juliette Romeu nas proximidades de Duna, mantendo 500 pés. Reposta visual para pouso. Ciente do tráfego, mandará 500 pés o Guardião 06. Trip 5207, identifica a chegada, é a bomba e desça até o 050. Papapá, Lima, Papa Mike, pro controle, prossiga. Gente, corredor Interlagos, após corredor forte, reporta visual com a localidade, o Lima, Papa Mike. O Lima Papa Mike confirma o tipo de equipamento? O Romeu 44, senhora. Gente, o Mike Juliette Romeu, apenas temos um tráfego do Guardião 06, apenas ele vai para Ondina, mantendo 510, Mike Juliette Romeu. Cono 605, 2 mil pés, ajustou na 012, está livre LS, reporta estabilizado. Será estabilizado 2 mil pés, 605. Gente, o Marcos Lá de Romeu mantendo 500 pés. Já se confirmando, o Marcos Lá de Romeu vai pro CIA? Negativo. Três opções de pousar no parque geral. Retorno ao Salvador do Marcos Lá de Romeu? Isso, bom. Gente, então vou via litoral, o Marcos Lá de Romeu mantendo 500 pés, iremos coordenar com a torre. Apenas atento ao tráfego do Guardião, agora exatamente na sua posição de 2 para 3 horas, mantendo 500 pés, o Mike Juliette Romeu. Cliente do Guardião, Romeu. Mostra visual com o mesmo. Mostra lá visual com o mesmo. Papa Mike, confirma o estimado de pouso o pouso é em Serra Juliette November Yankee? É um TGL em Serra Juliette November Yankee, vai posteriormente retornar para Salvador, senhora. Gente, após Serra Juliette November Yankee, retorna para Salvador, confere? Afirmativo, dá presente 20 minutos para Serra November Juliette Yankee. Gente, grata. Gente, apenas para informação do Guardião, tem um tráfego agora, posição de 3 horas, 2 milhas, é o Mike Juliette Romeu com rumo do farol de Capuã. Gente, frequência livre, bom pouso. Mike Juliette Romeu está no visual com o Guardião. A senhora tem registrado uma... haveria como... Gente, o Mike Juliette Romeu mantendo a proa do litoral, já coordenado com a torre. O pouso no pátio geral. O Mike Juliette Romeu mantendo a proa do farol de Tapuã, aguardando troca de frequência. Negativo. negativo, não vai pousar em Salvador, vai diretamente para o LC, haveria possibilidade? Gente, confirme a proa que o senhor vai manter. A proa é a 040. Negativo, o Mike Led Romeu, temos duas aeronaves na aproximação. Sim, vamos atendendo o litoral, aguardando a coordenação, Romeu. Lima, Papa Mike, mantendo, confirme a proa ideal para o destino da presente. Da presente a 090. Gente, Lima, Papa Mike, mantendo a linha do litoral, da posição Interlagos, reporta no corredor forte. Reportará no forte, Lima, Papa Mike. O Mike Juliette Romeu, o senhor vai manter a proa do farol de Itapuã? É, na proa que o senhor quer cruzar, é, vai fazer o cruzamento com a torre, correto? Ok, tá, não passou o parque de São José. Mike Juliette Romeu passou o parque de São José, transfere ou aguarda? Aguarde, mantenha a proa de Itapuã, o Mike Juliette Romeu. Aguarde. Mike Juliette Romeu mantendo ainda a proa do farol de Itapuã. Chame torre 118.95 para instruções. 18.95, graças. Estabilizou, 605. Voo no 605, completa final com a torre 118.95, bom pouso. 118.95, bom dia. Torre Salvador, Papa Romeu, Oscar Bravo. Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo, controle. Esse pai decolou de R&D a Corrida, ele via, aí comprou de R&D a aí você tinha festa com a bordo, com a deslocada, é o 0165, o Romeu Oscar Bravo. Gente, Romeu Oscar Bravo, corredor Interlagos, reporta no corredor forte, mantendo 500 pés. Corredor forte, bravo. Lima Papa Mike ingressando no forte, 300 pés. Gente, Lima Papa Mike no corredor forte, reporta visual para pouso. Postará 20 fora, o visual para pouso, Lima Papa Mike. O meu motor está 359, passa 165 para 0285. Gente, então 3859, identifica a chegada bom, desça até o 050. Pro ideal seria a pro de dor. Confirme? 352, 1,7,5 à esquerda da rota para evitar a fama. Gente, por quantas milhas? Por mais 10. Gente, livre desvios após término, vou apelo. Após término, sim. Informa desvios à esquerda, proa 200. O 3859? 3859 solicita, proa esquerda 200, informações. Gente, após desvios, vou abrir um bom fim, então 3859. Gente, após desvios, bom fim, 3859. Informação, Mike, no 612. Mike, confere, tá pronto, Copa? Pronto. Autorizado, Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva à direita, perfil de saída da Euler da Bridge, onde intercepta o Zulu 1-6, até Brava até Azul e após conforme a rota do plano. Acionando o transponder 5554 e o controle aéreo 1-0-8. Autorizado 360, decolando da pista 1-0 com primeira curva à direita, da Elveda Bridge para interceptar pelo Zulu 96, Bravo Hotel Zulu, depois segue conforme a rota do plano. 5554 é o transponder, 208 é o controle. Bom, 923. Bom, 923, confirma somente o nível autorizado. Nível 360. Pelo da PDF, estou desafiado. Gente, descendo para 4 mil pés, ajuste 1-0 no 2 na Pro de Pelo. 4 mil pés, ajuste 1-0 no 2, Pro de Pelo. Siga, November 54, Tango November. Decolagem 1-7 ou 1-0? Esse é o minuto, corre. 19. Passou mais de Campinas, bom dia. Bom dia, número 2 para a Copa, aguarde, por gentileza. O Torre Mike Let Champion vai iniciar o cruzamento da final da 10. Autorizado, Mike Let Champion. Autorizado, aposta é com o procurador Alicia, grato. Feito uma notificação para pouso aqui em Salvador, senhor. Eu estou alterando e vou pousar no LC, ok? Estou de leste. Alfa, recuperar aqui, LC. November 54, tamo November, está pronto, cópia. Uma notificação de LC para Salvador. Eu estou alternando de Salvador para LC. Eu estou retornando diretamente para o LC, ok? 5-0, decolagem da 1-0 com curva à direita, perfil de saída da Euleda Eutis. Acione no transponder 5540, controle opera em 1-2-0-8. Mais direto no meu, chame o controle agora, 128. 1-2-0-8-0, gato, senhor, bom dia. Controle Salvador, bom dia novamente, é o papá, Mike Gillette Romeu. Mike Gillette Romeu, 500 pés, destino FIA.